perde tempo curtindo besteiras, escrevendo asneira no computador. Esquece da hora, passa a noite inteira e quando se dá conta, a vida passou. A gente perde tempo mandando mensagens, falando bobagens pelo celular. Fica xeretando, olhando a vida alheia e da nossa vida, quem que vai cuidar? Quem é que vai lembrar se der blackout, se a luz faltar? Quem é que vai contar? As coisas simples ficarão pra lá. Tá faltando amor, faltando união, e esquecer a cuia e o chimarrão. Onde anda o truco do domingo? Cadê o queijo e o macarrão? Um dedinho de prosa, um voto de fé. Tá faltando o bolo e o café. Onde anda a dança da capoeira? Cadê a roda do tereré? Quem é que vai lembrar se der blackout, se a luz saltar? Quem é que vai contar as coisas simples ficarão pra lá? Isso é pra você repensar algumas coisas da sua vida, nas nossas vidas também. Hoje as relações e relacionamentos estão baseados no 3G, no 4G, no Wi-Fi. Vamos mudar um pouquinho isso aí, vamos. Quem é que vai lembrar se der blackout, se a luz saltar? Quem é que vai contar as coisas simples ficarão pra lá?